estar recebendo aqui com muito prazer e alegria a visita do meu grande amigo Paulo. Paulo Ricardo. Paulo Ricardo, não vou nem falar todo o sobrenome, que é mais fácil falar o Paulo Gaúcho, que todo mundo já conhece lá da churrascaria do Gaúcho. O Paulo também, ele é presidente da Brasel, presidente regional da Brasel, aqui da região aqui de Foz do Iguaçu. Boa tarde, Paulo. Boa tarde. Paulo, que está acompanhado do Luciano Bartolomeu. Luciano também é diretor da Brasel Paraná. Boa tarde, Luciano. Boa tarde. Luciano, que eu tive o prazer de conhecer na última segunda-feira, na excelente recepção que tivemos do Paulo na churrascaria. É até uma lembrança para a gente do Dia do Jornalista e também para falar do PAS, do certificado do PAS, o Programa de Alimento Seguro que a Churrascaria do Gaúcho conseguiu mais uma vez. Fruto de muito trabalho isso e de muito carinho que você tem pelo estabelecimento, né, Paulo? É, isso aí, né? A Churrascaria do Gaúcho da Vila Pós já por 5 anos consecutivos tem, né, Cris? Quem conhece a churrascaria. E a gente, quando depende de estrutura física, não é fácil. E aí, depois de 8 meses, a gente conseguiu implantar o mesmo sistema, que é o PAS, que é o atestado de programa de boas práticas, na churrascaria do centro, né? E aí, nada mais justo que o pessoal que é formador de opinião e agradecer pelo todo o empenho que a gente tem feito. A gente fez aquela recepção para vocês, toda a imprensa, né? Ótimo, lá muito presente. Bom. Ainda brinquei aqui com o Guilherme Fotikowski, nosso diretor de jornalismo, que não pôde ir. Falei, olha, você perdeu. Estava muito bom, a gente foi muito bem recepcionado lá. Inclusive, Paulo, eu conversava com o Guilherme hoje pela manhã, na programação da manhã, chamando essa entrevista, e a gente falava a respeito disso, que essa importância do empresário desse ramo de gastronomia fazer esse certo investimento. A gente sabe que gera um custo a mais para melhorar as instalações, para conseguir esse certificado, mas que isso aí gera aquela relação custo-benefício, né? O retorno que traz, né, de garantia, de segurança e satisfação, tanto para o proprietário do estabelecimento quanto para o cliente, não tem valor, né? Eu sempre tenho dito, quando o pessoal pergunta sobre o PAS, né? Se a minha comida é boa, é ruim, quem pode dizer isso é o meu cliente, né? Que a gente está comemorando também esse ano 10 anos de churrascaria, mas o que eu tenho que garantir é que ele vá lá, vai comer e não vai fazer mal à minha comida. E para isso a gente precisa das boas práticas, né? Então o que a gente faz? Antes de chegar lá, todo aquele processo que está bonito, que está gostoso, a gente começa lá com o nosso fornecedor. Eu estava mostrando para o Luciano agora um fornecedor de carne britânica que eu consegui, que não vou dizer o nome aqui porque não estão pagando nada para nós anunciar aqui. Na hora que pagarem, que a gente fala o nome dele, né, Paulo? Se Deus quiser. Mas enfim, é trabalhar com qualidade, na parte da manipulação mesmo, né? Uma comida simples, que é a característica da minha casa. Já vem fazendo 10 anos e isso tem dado certo. Por metro quadrado, a churrascaria do Gaúcho é que mais vende refeição em Foz do Iguaçu. Isso não só para mim é um orgulho, mas para Foz do Iguaçu, que é a referência, né? Eu, quando falo da churrascaria do Gaúcho, não é só a churrascaria do Gaúcho. É Foz do Iguaçu, que é um destino turístico, que a gente, eu e o Luciano, vínhamos falando hoje de manhã, que é um atrativo turístico do Brasil todo, né? Eu acho que é o segundo maior polo turístico. E se tu não der uma alimentação de qualidade para o teu cliente, fica difícil tu trazer ele para cá, né? É verdade, e esse destaque, você já foi foco de reportagem da revista Veja há algum tempo, né? A primeira da revista Quatro Rodas também, né? Já teve muito destaque nisso. E eu estava acompanhando também outro dia no seu Facebook, Paulo, você ainda postou umas fotos lá de nutricionistas conversando com o seu pessoal, oferecendo ali curso para eles, né? Orientação também, que é uma coisa importante. Hoje esse investimento que você falou é muito importante. Claro que eu sei que um pequeno empresário ali que tem um trailer, talvez às vezes não consiga ter a nutricionista, por isso é o trabalho da Brasel também, que a gente está implantando, tem aí, que a gente possa orientar esse pessoal, né? Mas o pessoal que tem condições de colocar uma nutricionista, não tem condições de botar tempo integral ou duas, como as duas churrascarias têm, mas que procure a orientação tanto do apoio do SEBRAE, do SENAC, o pessoal consegue dar essa orientação, né? Para que tu possa dar realmente uma alimentação segura. Não é fácil o investimento, né, Cris? Esse retorno, tu não consegue repassar isso tudo para o cliente, né? Tem que oferecer um produto de qualidade, uma atenção de qualidade também. Como a gente falou, a gente sabe que isso gera um custo, mas que o empresário, né, Luciano, que é diretor da Brasel Paraná, ele concorda comigo, que ele tem que ter essa visão, né? Eu estou investindo hoje, não esperar ter um retorno ali tão rápido, mas sabendo que esse retorno ele vai vir não só em prestígio, em número de clientes, mas também um respaldo e numa segurança para o cliente. Né, sem dúvida, né? É tão importante isso, que a gente fica a ver, né, uma empresa, no caso do Paulo, da churrascaria do Gaúcho, ter orgulho de ter esse atestado de conformidade do programa Alimento Seguro, de fazer aquele evento e chamar todo mundo, os amigos, as pessoas, para que possa compartilhar a felicidade dele de ter um alimento seguro para seus clientes. Isso é muito importante. A gente sabe que tem mais de 1.000 estabelecimentos aqui na região, desde que vende uma empada, um pastel, e apenas 55 estabelecimentos de alimentação têm esse programa. Então, a gente tem que realmente parabenizá-lo e motivar as outras empresas, que eu posso também, junto com o SEBRAE e o SENAC, também ter o seu atestado. Certo, Paulo, isso também, a partir de agora, já é um ponto de partida para que haja agora uma seja classificados em categorias os restaurantes, que agora, após a Copa do Mundo, os restaurantes vão ser categorizados, vamos chamar assim, né? E vocês já estão aptos, né, Luciano, você que está acompanhando de perto também, conhece outros restaurantes também, as empresas aqui de Foz do Iguaçu estão aptas, né, a serem categorizadas. Isso é um programa da Anvisa, né, que tá seguindo até as normas de grandes eventos internacionais, como a Copa do Mundo. Tem vários estabelecimentos que são categorizados na Europa, nos Estados Unidos. No nosso caso, vai ser a letra A, B e C. Né, dizer que todas as três avaliações o cliente pode frequentar, né, acima de ser o estabelecimento. Ninguém é o alvará sanitário. Mas isso motiva quem ganha o C passar para o B, quem tem um B passar para o A, e quem ganha com isso é o consumidor. Então a categorização é importante, né? Empresas que, como o do Paulo, da Churrascaria do Gaúcho, que já tem o PAS, fica bem mais tranquilo. Por isso que a gente tem que criar essa motivação, essa divulgação, porque isso é muito melhor que um cardápio bonito, do que uma casa bonita, a pessoa comer e se sentir bem, e isso é fundamental. É verdade. Paulo, você trabalha lá em família, inclusive um dos pontos que nós tocamos, né, na programação de hoje de manhã é isso, que apesar de ser uma empresa gerida pela família, você, a Eliana, tua fiel escudeira lá também, né, ela coloca a mão na massa, inclusive até colocou um prato novo na segunda-feira lá, que foi aquela chipa guaçu, exatamente, mas exato, com toque todo especial, servido de maneira, exatamente, a cara dela, aquela delicadeza com que ela serviu, e assim tem os seus filhos que atende, sobrinho que atende, mas ainda assim ela não fica só com aquele foco de empresa familiar. Vocês têm essa preocupação também de gerir a empresa de uma maneira bem profissional também, né? Coincidentemente, eu e o Luciano vinha saindo de casa agora. A gente tem, como toda empresa, tem problema. Quando é familiar, é mais difícil ainda de tu fazer essa gestão, porque há conflitos de casa para a empresa, da empresa para casa, mas a gente tenta separar. Eu tenho muito orgulho de dizer que eu tenho, dos meus 7 filhos, eu tenho 5 trabalhando comigo, tenho uma cunhada, tenho um sobrinho e mais 60 funcionários e 2 nutricionistas. Então, além da gente se preocupar com a qualidade, ainda a gente gera esse número de empregos, está entendendo, Cris? Então, a gente vem sofrendo aí, eu tenho falado para o Luciano e o pessoal, teus ouvintes estão assistindo, a gente tem que falar isso na imprensa. Ontem o Luciano tocou muito bem, nós tivemos uma reunião lá no Rafaim com alguns empresários, existe hoje uma inflação maquiada, nós temos que boicotar isso aí. Não sei se é problema de gestão, de quem, se é presidente da República, se é governador, se é prefeito, eu não bebo água na orelha deles, para mim não me importa, né? Mas eu acho que a gente tem que se unir e realmente comprar aquele produto. Está caro a alface? Vamos comprar repolho. Está caro o frango? Vamos comprar carne. Está cara a carne? Vamos comprar, enfim, vamos fazer um boicote aí. Esse pessoal, tem muita gente especulando, tá entendendo? Então, eu aproveitar a audiência do teu programa, o pessoal ficar atento, a dona de casa ficar atento, os donos de bares e restaurantes ficar atento. Realmente, o fornecedor que chegar, se aumentou, não compra. Procura alternativa, vamos, telefona para um, telefona para outro, porque está existindo uma especulação em torno desses eventos que está tendo, que não é real. Né? Então, e nós, como empresário, falando como a Brasil, a gente não consegue repassar esse custo todo. Né? Então, a gente tem que realmente boicotar esses fornecedores, esse pessoal que está usando de má fé, né, para que a gente possa conseguir manter o preço, para não a gente ver na imprensa toda essa especulação que está tendo. É verdade, até porque um dos diferenciais lá do teu estabelecimento, Paulo, da Churrascaria do Gaúcho, é isso, é o preço acessível, servido é uma comida de qualidade, né, um atendimento de qualidade, um atendimento personalizado, principalmente lá onde você, né, eu sei que você tem um carinho especial lá pela casa lá da Vila Portes, né, que é um charme lá, às vezes a gente deixa de que no centro evento, vai lá na Vila Porto, que é muito gostoso lá mesmo. Não posso falar isso ao vivo aqui, porque eu vou boicotar, vamos botar para a rua da empresa. Exatamente, mas a Eliana que falou assim, olha, a Eliana toca aqui o centro, né? Mas ainda assim, para você poder fazer, servir tudo isso com qualidade, você automaticamente teria que repassar esse custo, que realmente é alto. Então, você não pode estar mexendo no preço, que você vai acabar perdendo a clientela. É. Então, aí nisso entra, de novo, aqui que nós falamos, da questão da profissionalização, você poder adequar o cardápio ao... E não mexer na qualidade, né? Não mexer na qualidade. Isso não é fácil, gente. Mas o empresário pode fazer isso, sim, né? Eu digo sempre quando a gente vai fazer algum boicote, alguma coisa assim, normalmente fala assim, funcionário. A última despesa que eu corto é funcionário, porque ele tem a família que depende. Então, tem que realmente cortar esse pessoal que está explorando. E falando, eu gostaria que o Luciano desse uma falada aí também sobre a Copa do Mundo, exatamente, Festival de Turismo, né? Que vem acontecer aí, a gente vem, é o quinto ano que a Brasil vai participar junto com o Paulo de Ângelo, eventos aí do Festival de Turismo das Cataratas. Como é que estão esses preparativos, Luciano? A Copa do Mundo está uma expectativa muito grande. Esse setor da alimentação fora do lar teve uma movimentação financeira, Cris, ano passado, no Pará, de 6 bilhões de reais. Nós crescemos 600 milhões de reais ano passado, né? E isso a gente está esperando ter também esse crescimento. E somente de mês de abril ao mês de junho é possível a gente crescer, só esses três meses, 240 milhões, que seria 40% de toda a movimentação do ano inteiro. Isso por quê? Porque a gente sabe que vai vir mais de 700 jornalistas estrangeiros para o estado do Paraná, né? As pessoas querem conhecer realmente, né, a cidade sede. Curitiba tem uma localização muito estratégica e Foz do Iguaçu, né, com certeza vai ser uma das cidades mais visitadas do Brasil. Até porque, se me permite interromper, Luciano, nós vamos ser sede aqui do treinamento da seleção sul-coreana. Isso altamente volta todos os olhos aqui para a cidade, né? A gente já tem informações que são mais de 200 jornalistas cadastrados para vir fazer essa cobertura da seleção sul-coreana. A gente não sabe se todos esses jornalistas vêm, mas sabemos que já estão cadastrados. Ainda assim, todos os olhos vão estar voltados para cá, o que chama atenção para a nossa cidade. Aí a necessidade, né, do pessoal trabalhar direitinho. Por isso que a gente tem uma expectativa muito boa, tanto para Curitiba, para o litoral e muito mais ainda para Foz do Iguaçu, que é um destino hoje, né, atraente, né, maravilhoso, e tenho certeza que todo o comércio, né, todos os bares, restaurantes, hotéis e principalmente a sociedade, a população ganha com isso, porque trazendo esse recurso, a gente sabe que 33% de toda essa movimentação financeira fica nos impostos, que esses impostos é para a saúde, é para educação, né, que aí a gente está cobrando do governo que possa usar esse valor do imposto de uma maneira correta, né, porque dinheiro vai vir, impostos são cobrados e isso fica para a sociedade. Se estiver nessa reunião agora, o Paulo estava me dizendo com o pessoal do setor ontem, o que, que vocês conseguiram, que conclusão vocês conseguiram chegar, o que, que vocês discutiram nessa reunião? A parte fundamental foi que o Luciano explanou ontem, realmente em cima daquilo que a churrascaria conseguiu, que é uma coisa particular, a parte da Brasil, mas é de qualificar a mão de obra, tá entendendo? Porque realmente a gente presta um serviço de qualidade, não só na manipulação, mas no atendimento. A Brasil está se propondo a fazer isso para ajudar os outros empresários. Essa questão de preço, que o pessoal tem explorado muito, a gente tentar manter o cardápio. O Luciano até fez um desafio para a imprensa em Curitiba, que nós podemos, eu não posso afirmar isso aqui em Foz, mas acredito que sim, os cardápios de Curitiba vão ser entregues à fiscalização, né? Para o PROCON, né? A gente teve uma reunião com o PROCON Paraná e a gente vai pedir, né, o cardápio desses estabelecimentos, porque não tem o porquê de ter um aumento se não houver realmente a especulação. Por isso que o Paulo colocou muito bem a preocupação. A gente sabe que a carne agora subiu, não sabe por que subiu a carne, começa a subir os produtos e a gente não tem como não repassar. Então, às vezes a gente consegue comprar outros produtos, mas como às vezes o carro-chefe, digamos no caso do Paulo, que é a carne, como é que vai fazer? Certo? Então, a gente tem que Se não houve se a gente prender, segurar esses aumentos, com certeza nossos preços não vão aumentar. Certo. Qual é o passo, o próximo passo agora, então? Tanto o Luciano quanto o Paulo, agora para essas preparação tanto para o Festival de Turismo, para a Copa do Mundo, o que vocês, qual a mobilização agora da Abrazel com vistas a esses eventos? Eu vejo assim, já há muito tempo, né? A gente está trabalhando na qualificação, treinamento, a gente faz o Boas Práticas, que foi o Caminho de Sabor, que Foz do Iguaçu fez parte. Então, há mais de 3 anos, os bares, restaurantes, principalmente aqueles que são associados à Abrazel, têm recebido toda a retaguarda para que eles possam estar preparados. Eu acredito que o Festival de Turismo das Cataratas também foi responsável pela melhoria desse destino. É um evento muito importante, talvez um festival de turismo um dos mais importantes do Brasil. E a gente sempre traz várias delegações, a própria Abrazel Paraná traz 4 delegações vindo do Norte Paraná, vindo de Santa Catarina, que nós organizamos, porque aqui é um destino atraente, o Festival de Turismo das Cataratas é importante, então a gente tem que, com a Arena Gastronômica, né, Paulo, que a gente criou aqui a Arena Gastronômica, que é um diferencial nesse festival. Já está no calendário do município, inclusive um projeto de lei, né, E agora, complementando aí que o Luciano está falando do Festival de Turismo, a gente agora no final do mês de abril vai Caminhos do Sabor, vamos fazer o lançamento de alguns pratos típicos, é uma briga da cidade, eu tenho, mas nós com 80 etnias aí é difícil de fazer, mas como um desses pratos que a gente fez e tal. A Eliana comentou comigo, eu estava elogiando lá a Chipaguaçu, e ela me falou que aquele prato lá ia entrar no roteiro gastronômico lá do Caminhos do Sabor. A gente vai entrar agora, Cris, um festival, né? É um festival que chama Festival Brasil Sabor. Acontece simultâneo em todos os estados do Brasil, 26 estados e Distrito Federal. E a gente sabe que sempre tem a participação, né, de alguns restaurantes. Até convido os empresários, donos de restaurantes, que quiserem participar. Tirar uma receita? a regra é bem interessante. É pegar um prato no cardápio e oferecer um desconto especial durante o festival, pelo menos 2 dias na semana. Olha, interessante. De 30% ou 50%. Então, é uma maneira de a pessoa conhecer o restaurante, provar aquele prato com esse preço especial de 30% ou 50%, que as pessoas vão lá, não vão começar o prato, como pedindo a sobremesa, um vinho, mas para o cliente e fica contente, porque ele faz um roteiro, consegue um preço atrativo, né, e faz uma movimentação nesse setor que é tão importante. Então, o Brasil Sabor começa no dia 1º de maio, vai até o dia 30 de maio, as inscrições vão até o dia 17 de abril e esperamos que tenha bons restaurantes aqui em Foz do Iguaçu que possam oferecer essa promoção para a sociedade, para a clientela aqui de Foz do Iguaçu. Certo, então, queria agradecer a presença de vocês. O Paulo, mais uma vez, parabéns, eu te parabenizei na segunda-feira. O Paulo, que além de ser empresário, um grande amigo, um amigo muito querido. Paulo, que começou, acho, o trabalho dele, achei interessante ele contando com rodízio de carne, com dois tipos de carne, a costela e alcatra na chapa. O famoso pão sujo, que é uma delícia, né? É. Já tive a oportunidade de eu acho que vou botar essa receita no livro, vou brigar com a Eliane, vou botar. É verdade. Mas aí venceu, né? Começou pequeno, né? Mas justamente o diferencial é esse, é o atendimento, né, Luciano? Você que trabalha com isso, conhece, né, uma gama enorme de restaurantes, mas isso aí é o atendimento, é o carinho que recebe os clientes, o carinho, a preocupação que tem em preparar os pratos de maneira, segundo, comentava hoje pela manhã com o Guilherme Wojciechowski, que a respeito disso, da maneira que vocês estão servindo, como estão apresentando, falou assim, olha, interessante, Guilherme, que o investimento é esse, agora os talheres colocados de maneira, agora não só no saquinho plástico, mas bonitinho dentro do envelope, junto com o guardanapo, muito, olha, bem diferencial mesmo, e é isso que faz, é que chama a atenção, que faz a diferença, né, Paulo? É, Cris, isso que eu estava dizendo, claro que tem por trás, é a churrascaria do Gaúcho, mas pode procurar em nome da Abrazel, me procurar, eu mesmo pessoalmente, posso dar algumas dicas, é fácil, às vezes não consegue gastar 1.000, mas pode gastar 100 e consegue melhorar isso aí. Cris, eu queria... Claro, por favor. Cris, queria aproveitar a tua audiência em nome do de todos os jornalistas aí que tiveram presente lá, fazer um, mandar um abraço hoje, um jornalista que é especial para a cidade de Foz do Iguaçu, meu amigo pessoal, meu irmão de coração, Gilmar Piolo, parabéns aí pessoal, representando bem Foz do Iguaçu, divulgando Foz do Iguaçu. Já está presente, está prestigiando, né? Então, olha que prestígio, né? Está aniversário hoje, né? Está aniversário hoje. Parabéns, Piola, parabéns, verdade, parabéns. Olha, vamos comemorar, Piola. Grande abraço também da equipe aqui. Tá bom, Cris. Obrigado pelo carinho que vocês sempre prestaram para nós, a CBN aqui, que eu disse para o Luciano, nós viemos meio de improviso, nós, lá a gente atramela para o lado de fora, que nem Casa de Gaúcho, entra pela porta da frente, sai pela porta dos fundos e não dá nada. Obrigado. Aqui é sempre de casa. Tá bom, obrigado. Eu parabenizo, Cris, né, Cris, pelo teu programa, a CBN tem uma audiência fantástica, né, e realmente a gente tem que apoiar uma, né, uma rádio como essa que traz as informações, o jornalismo de qualidade para os ouvintes. Eu quero agradecer a presença de vocês aqui, Paulo, aproveitar para mandar um grande beijo, um carinho todo especial para a Eliana, que sempre recebe a gente tão bem, um grande, muito carinho, para a Paula também, ainda brinquei com ela, Paula, nossa, de Deus, está sendo informada, hoje aproveitou para ser cliente, está valida, para a Andréia Cáceres, que é uma das nutricionistas, minha grande, eu tenho um carinho muito especial por ela também, né, uma filhinha de coração ela, e para toda a tua equipe também, obrigado, parabenizar, obrigado. Paulo, e obrigado pela presença de vocês aqui. Quando precisar, liga para a gente também, um abraço, beijão. Vai solicitar muito a sua presença aqui ainda, Paulo. Tá. Agora, 4 horas e 28 minutos. Lembrando que essa entrevista vai estar disponível logo mais no cbnfoz.com.br. Conversei então com o Paulo Ricardo Souza, nosso querido Paulo Gaúcho. Paulo Gaúcho, lá da Churrascaria do Gaúcho e presidente regional da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, a Brasel, que veio acompanhado aqui do Luciano Bartolomeu. Luciano é diretor da Brasel Paraná.